passado. E quantas vezes através de uma miragem fiz a boiada caminhar no pensamento. Dessa boiada já não sou mais boiadeiro, sou agora um cargueiro transportando sofrimento. Deixaram esta vida, todos partiram deixando a saudade. Estou seguindo